brisas d'água, brilhando você pra qualquer um. Por onde esse amor andava, que não quis você de jeito algum. Sendo